muito bom se a felicidade sempre fosse tema do nosso infinito e lúcido poema. Não tema, venha compreender esse dilema, pois tudo vale a pena se a alma não é pequena. O problema é que alguém quer ver o nosso fim, tiram nossa força, colocam ódio a nos perseguir, enfim, arruinando nossa moral, acabando com nosso orgulho, manipulando o passado, o presente e o futuro. Que será tão obscuro se a cegueira perdurar, se não nos unimos pra guerrear. Não querem te ver inteligente, não, não. Sabedoria é consciência na eleição. Então, o que é certo ou errado vai de cada um. Mas quando se para pra pensar o que há de fato é o mal comum. E aí, você que não percebe a situação, sai pro crime, faz o jogo de quem te mantém na escravidão. Te falo a minha opinião pra solução. Sim, irmão, revolução. Através da evolução, o fim da opressão está em nossas mãos. Revolução, evolução. Nos dá também da arma pra gente se massar. Nos dá a química que entorpece até a dignidade acabar. Porém, eu ensino como deve ser, sempre não nos nega. Marrom, vem rimar, afirmar. Drama da rima no ar pra revolucionar. Soldados prontos pra atacar, informar junto comigo. Nosso povo tão sofrido. O fim da opressão depende do fim do inimigo. A evolução tá presente quando a gente se torna exigente com a informação que entra na mente inocente. Pois o sistema é indecente e decadente. Poluente, compra vários clientes, servente ou gerente. É quem tinta ou ferve, evapora. Quem não serve, sai fora agora. Revolução. Tá na hora de quebrar a corrente, fugir do martelo. O grilhão tá na mente, esperança é o nosso elo. Eu quero ver quando todo povo unido estiver no poder. O olho vai brilhar, enxergaremos a paz. Seguir adiante, avante, sem olhar pra trás. Vambora, vambora, é a hora, não demora. Se não confia, sai fora, não espere que aconteça, faça agora. Pois quem sabe não desespera, espera no Senhor. Não para no tempo, não congela, vive pelo amor. Depende de nossa vontade, início da mudança. Aliança entre fé, amor e esperança. Depois da tempestade vem a bonança. Soldado cansa, mas o ideal nunca balança. Pois na vida se tem decepções e algumas ações. É o concreto que petrifica nossos corações. E aí durões, cheios de marra, marra vem. Amarra o bem, de nós se separa, amém. Queremos uma sociedade justa pra viver. Se buscarmos, te garanto, mano, vamos ter. É só ter paciência e entender que pra ter revolução tem que ter evolução. Revolução, evolução.